bem. Minha lua, meu cachorro, minha viola e você, minha roça, meu cavalo, minha casa de sapê. Minha lua, meu cachorro, minha viola e você, minha noite luarada, meu amor, minha canção, meu riacho, minha estrada e você no coração. Meu cavalo, minha casa de sapê, minha lua, meu cachorro, minha viola e você.